Salvador, muito boa noite. Voo 2043, ponto de espera 10. Voo 2043, estou autorizado a decolada 10. O vento é 130 graus, meia dúzia nós. Autorizado a alinhar e decolar pista 10, voo 2043. Voo 2043, decolada 03, controle 1208. Controle 1208, boa noite, voo 2043. Eu tô para Romeu, isso pro Bravo, isso que tá autorizado a acionar, chame táxi. Bravo, isso está autorizado o táxi, chame na papá. Eduardo Táxi, via 17, chame a linha de pronto, Whisky Bravo Whisky. Whisky Bravo Whisky, decolagem autorizada na 17, o vento é 130 graus, 08 nós. Bravo Whisky, decolado ao Illustration, controle de Salvador, em 120.8, boa viagem. Obrigado aí, gente, boa, bom trabalho aí, boa noite, 208. Tower, muito boa noite, é Portugal 021 Alpha. Short final, runway 10. Portugal 021 Alpha, clear land, runway 10, wind 140 degrees, 09 knots. Recon, runway 10, é Portugal 021 Alpha. Portugal 021 Alpha on the ground at 36. Vacate the runway, contact the ground 121, decimal 1. Boston torre é o Xané 6322, ponto 0 pronto. Xané 6322, veio de decolagem da 10, o vento é 1,40 graus, 10 nós. Está autorizado alinhar e decolar da 10, Xané 6322. Xané 6322, decolado 41, chame o controle no 20.8, bom voo. 208, boa. Good evening, Tower America 23089, ready to copy our plan to Miami. American 230, clear to destination Kilo Mike India Alpha via Flagstaff Road. The first away will be up as Blue 20 until Alpha Romeo November Alpha Mike position, or non position, flight level 360. Take off from runway 10. Momo departure, Mike Oscar, Nemi transition, November Echo, November India Mike. Call code 5130, departure control frequency 120.8. Okay, American 230, we're clear to Miami, flight level 360, upper Zulu 20 to Arnon, runway 10, the Momo departure and in transition, squawk code 5130, and the departure frequency 120.8. American 230, after Arnon, position according flight plan route, read back. After Arnon, flight plan route. American 230, read back, is correct, the comrades to start up. Rádio 105, prossiga para a torre. Rádio 105, o vento no 30 graus, 09 nós, aposto pronto para decolar com Proa Norte. Rádio 105, decolagem por sua conta em risco, vento no 30 graus, 09 nós, reporte fora do solo. Rádio 105, ajuste 10013. Rádio 105, QNH padrão, 10013. Salvador, fora do solo, Proa Norte, Guardião 05. Guardião 05, decola 259, confirme quantas milhas você afasta a partir de Salvador? Vou permanecer na cidade do Salvador, vou até o farol da Barra e retorno. Subúrbio, farol da Barra e retorno, estacionamento aí pela cidade da cidade, na escuta, digo, na escuta de Salvador. Guardião 05, ciente, aguarde transferência ao controle. Aguarde transferência, 05.